A neuro... ser neurofisiologista, doutora Jill Von Taylor, professora em Harvard. No dia 10 de dezembro de 1996, passou por uma experiência que lhe marcou profundamente. Ela, que buscou a neurofisiologia exatamente para compreender em nível anatômico as distonias mentais, em especial a esquizofrenia, teve a oportunidade de experienciar um derrame que por pouco lhe ceifou a vida. Ela levantou, como fazia normalmente todos os dias, estava serena, embora as atividades comuns lhe tomassem bastante tempo. Mas algo em torno de 9 horas da manhã, sentiu uma dor muito forte na cabeça. A princípio não deu importância, mas aos poucos foi vendo que os seus sentidos estavam diminuindo. Ela, que compreendia bem o mecanismo de funcionamento do cérebro, imediatamente observou que o seu centro de fala, a possibilidade de andar, de ouvir, começou a diminuir rapidamente. E logo em sua mente o diagnóstico surgiu: eu estou tendo um derrame. Ela até então não tinha sentido nada. E naquele instante, curiosamente, enquanto o sangue inundava o lado esquerdo do seu cérebro, ela deveria estar no estado de ansiedade, o que seria muito comum, o medo, o desespero, a dor. No entanto, de forma antagônica, ela sentiu, ou começou a sentir, uma paz. Uma paz profunda, como se estivesse adentrando um abismo silencioso. Ela praticamente isolou-se do mundo por alguns instantes, e o seu desejo era de permanecer ali. Mas daí a pouco algo retirava desse abismo silencioso de paz e ela voltava à consciência. Começou então a ter lapsos de consciência e de serenidade profunda. Nesses instantes em que ela voltava rapidamente à realidade, à consciência, ao autodomínio, ela conseguia se lembrar de algumas coisas, entre elas o número da emergência, e logo foi recolhida em um hospital. O que lhe chamou a atenção, porque isso ela observou depois dos seus quase 10 anos de recuperação, foi exatamente a serenidade que a envolveu. Mesmo no hospital, quando ela se asserenava, uma tranquilidade a envolvia. Ela queria ficar ali. se aquilo fosse a morte, ela passou a desejar. Porque a sensação de paz, de harmonia que ela sentia naqueles instantes, ela nunca havia sentido na vida inteira. Então, ela observou que no final daquela manhã, ela já não andava, não falava, não ouvia, não tinha consciência da sua existência. Isso só foi voltando dias depois. Mais tarde passou por uma craniotomia e foi diagnosticado o derrame em função de uma malformação dos vasos sanguíneos da região esquerda do seu cérebro. No processo de recuperação, ela, que era médica, passou a ocupar a posição de paciente e sentir o que os pacientes sentem. Ela descreve que determinados profissionais chegavam e lhe traziam bastante tranquilidade. A presença era simpática, era serena, como que lhe alimentava a alma. Isso ela sentia nos residentes da medicina, nos profissionais da enfermagem e até mesmo em alguns auxiliares que vinham servir-lhe a sopa. Outros, porém, quando se aproximavam dela, retiravam-lhe as energias e ela os definiu como se fossem verdadeiros vampiros, porque deixava em fatiga profunda. O maior conforto que ela sentiu foi quando a mãe, que morava numa cidade distante, chegou para acompanhá-la, deitou-se na cama ao lado dela, no leito de hospital, e ela sentiu, não o acolhimento, mas na verdade a sensação foi de quem voltava ao útero materno. A presença da mãe deitada ali, aconchegando-se a ela, num abraço carinhoso. A fala da mãe, embora ela no início não pôde discernir, ela estava confusa, ouvia sons, passou aos poucos a ver vultos, mas sem divisá-los. A presença da mãe foi um grande conforto para o seu coração. A doutora Jill continuou no processo de recuperação, ao mesmo tempo em que ela se auto-analisava e começou a perceber algo que ela nunca tinha percebido na vida. Como o hemisfério esquerdo do cérebro ficou inundado de sangue e impediu-lhe os movimentos, impediu-lhe falar, ouvir, ela notou que antagonicamente a paz e a serenidade lhe cresciam na alma. Como cientista, ela ficou curiosa. Por que, quando eu deveria sentir desespero, eu senti paz? O que aconteceu no meu cérebro que, ao invés de me tirar o desejo de viver como eu vivia, trabalhar, lutar pelos ideais, eu passei a sentir vontade de amar as pessoas. Eu comecei a sentir, ela descreve, uma integração com a humanidade. Eu comecei a perder a minha identidade, como se eu não tivesse espaço físico, e ao mesmo tempo me integrar com a humanidade. Ela notou que enquanto o hemisfério esquerdo do seu cérebro perdia em capacidade de locomoção, de fala, de domínio corporal, o lado direito do cérebro começou a assumir o comando. Então, aquela sensação de paz profunda, de afetividade que ela não sentiu, ela descreve como se estivesse num verdadeiro nirvana, na expressão dos orientais, como que numa experiência mística, metafísica, provocado pelo assumir dos seus sentidos do lado direito do cérebro, que até então mal ela pesquisava, uma vez que as distonias normalmente acontecem no lado esquerdo, e aí ela prestava sempre atenção. Por experiência própria, ela notou então que, embora nós sejamos uma unidade, mas os lados direito e esquerdo do nosso cérebro funcionam de forma muito peculiar. E isso foi tão importante para ela que ela começou a chamar aquele derrame de derrame de sabedoria. Porque ele trouxe para ela uma consciência de uma realidade que ela até então desconhecia. A realidade da afetividade. Submeteu-se a uma tomografia especializada, criada por Eugenie Dakili, norte-americana, que numa experiência interessante, ela fez a tomografia enquanto monges tibetanos estavam em meditação. Realizou também essa mesma tomografia em freiras franciscanas que se colocaram em situação de oração profunda. E a tomografia indicou que quando a pessoa está em meditação ou está em oração, os centros da fala localizados no lado esquerdo do cérebro são suprimidos. E daí, como a pessoa deixa de dominar o centro da fala, o lado direito começa a movimentar-se e gerar a sensação de paz que ela sentia. Ela conseguiu descobrir uma explicação científica para a paz que ela estava sentindo. Porque, na opinião dela, não era normal. E aí, ela começa uma análise, a partir de uma observação pessoal, de que dentro de nós existem como se fossem duas personalidades. Aquela comandada pelo lado esquerdo do cérebro, o lógico, o racional, aquele que é analítico, crítico, duro, e o nosso lado direito do cérebro, intuitivo, sereno, emocional, afetivo. Enquanto que, numa comparação, ela disse, o lado direito seria o aspecto ou o lado masculino da nossa mente. O lado esquerdo, o lado masculino de nossa mente. O lado direito, o lado feminino de nossa mente. Em função das sensibilidades. Observou que determinadas pessoas, como ela mesma, até então, vivera exclusivamente comandada pelo lado esquerdo do cérebro. Cientista, crítica, pesquisadora, muitas vezes dura nas suas opiniões, permaneceu durante os seus quase 40 anos de idade, foi quando ela teve o derrame, vinculada exatamente a essas sensações que ela atribuiu estar sendo coordenados exclusivamente pelo lado esquerdo. E aí, depois que passou por todo o processo de recuperação, ela concluiu: eu não quero ser mais aquela médica de antes. Porque agora eu conheço algo além, que existe fisiologicamente no nosso organismo, a possibilidade de nós utilizarmos muito mais o lado direito. Ela viu que existem pessoas que são comandadas também exclusivamente pelo lado direito do cérebro. Ela descreve que as pessoas que ficam excessivamente vinculadas ao lado direito do cérebro, o emotivo, o emocional, o intuitivo, são pessoas aéreas, aquelas que ficam divagando. Então a harmonia estaria exatamente, ou o equilíbrio, estaria exatamente em nós não permitirmos que o lado esquerdo de nosso cérebro assuma exclusivamente o comando de nossas vidas. Nós precisamos ser mais intuitivos, emocionais, preocupados com o bem-estar das outras pessoas. A experiência mística que ela teve, ou derrame, provocou um insight, uma iluminação. A doença, para ela, foi o motivo de uma descoberta interior que ela até então não havia feito. Ela, que viajava o país inteiro, estimulando a doação de cérebros para que pudessem as pesquisas em torno da esquizofrenia, anatomicamente falando, se desenvolvessem, passou a viajar mais tarde por todo o país para mostrar para as pessoas que nós precisamos desenvolver a capacidade de sentir muito mais do que somente raciocinar. Então, é como se fossem duas personalidades dentro de nós, uma excessivamente analítica e outra exclusivamente intuitiva. O equilíbrio surge exatamente no momento em que essas duas personalidades se fundem. E ela disse: nós podemos escolher o que nós queremos ser. Eu quero ser comandado pelo lado esquerdo do meu cérebro? Então eu serei uma pessoa dura, fria, insensível, disciplinadora ao extremo, que se preocupa exclusivamente com os próprios ideais e pontos de vista. Mas eu posso escolher ser comandado também pelo lado direito do meu cérebro e desenvolver uma sensibilidade tal que eu possa ver a humanidade como irmãos meus. Ela teve também uma sensação durante o derrame de perder a limitação física. Então, ela se sentiu num plano extrafísico. E isso é possível na medida em que a pessoa passa a prestar mais atenção àquilo que sente, a observar o que pensa, a observar como reage. Porque na observação das próprias reações, do próprio comportamento, que o indivíduo vai identificar se ele está sendo comandado pelo lado esquerdo ou pelo lado direito do seu cérebro. E aí fazer a compensação do equilíbrio. Porque embora o cérebro seja uma unidade, ele é altamente especializado em determinadas regiões. É da auto-observação que o indivíduo vai adquirir o equilíbrio. Sem isso, nós nos afastamos uns dos outros, porque, curiosamente, o lado esquerdo do cérebro, crítico, analítico, masculino, esse que é excessivamente disciplinador, costuma normalmente tomar o comando, porque ali estão localizados o centro da fala, da locomoção, da audição. Então, é natural que nós, em função dos nossos sentidos, fiquemos vinculados exclusivamente a esse espaço do nosso ser. A doutora Jill Taylor, no ano passado, foi considerada personalidade do ano, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Times nos Estados Unidos. E realmente, através dessa observação, nós podemos perceber que ela, que foi sacudida por uma doença, pôde concluir o que muitas pessoas que passam por problemas semelhantes descobrem: a importância de ajustarem a vida, de mudarem o jeito de viver em função da busca da felicidade verdadeira. Mas para muitos, precisam da doença. Outros não. Outros buscam a meditação, a reflexão, e não precisam do sofrimento que as acorde para uma realidade além da busca ou do atendimento exclusivo do sensório, daquilo que lhe atende aos sentidos fisiológicos, mas que existe algo além do físico. E aí então, nós podemos perceber, de experiências como essa, com comprovações científicas, que nós precisamos mudar o nosso jeito de enfocar a vida, de enfrentar as situações. A palavra ética tem surgido na atualidade para definir situações como essa, quando a pessoa deliberadamente busca se integrar com as pessoas com quem ela convive, para que ambos possam viver melhor. E aí surgem alguns níveis de consciência de ética. Uma delas, por exemplo, é a ética da contenção. A ética da contenção é aquele nível que o indivíduo chega de consciência da necessidade de se disciplinar, de conter os seus sentidos, de conter os seus desejos. Nós somos normalmente conduzidos por emoções sem perceber. Os nossos desejos dominam muitas vezes as nossas ações, as nossas reações. O desejo passa a comandar a vida de muitos de nós. E isso precisa ser observado, porque segundo os orientais, o desejo é o que nos impede de atingir um nível transcendente de espiritualidade. E desejo é insaciável. Num exemplo simples, você pode tomar a melhor refeição, mas quando lhe surgir novamente o apetite, você não vai se lembrar do que comeu. É a repetição do desejo. E isso acontece em todos os níveis. Quando nós não nos contemos e nos deixamos ser levados exclusivamente pelo desejo, nós acabamos por nos desequilibrar. Porque todos nós temos desejo. E isso gera uma dificuldade no próprio relacionamento. Quando falamos em disciplina, de contenção de limites, eu me lembro de Francisco Cândido Xavier, o então menino de 17 anos de idade, quando vai orar no açude próximo de Pedro Leopoldo, ele disse que preferia esse ambiente em função da tranquilidade que o local permitia. E Emmanuel lhe surge, aquela figura venerável de senador romano, atrás dele, Emmanuel, uma luz que irradiava como se tivesse uma cruz. E naquele diálogo, O jovem diz que queria auxiliar na evangelização do mundo, das pessoas, por amor a Jesus. E Emmanuel, então, dá a resposta célebre, que muitos de nós sabem de cor. Ele disse: Chico, você precisa de três coisas para trabalhar junto à evangelização, por amor a Jesus, na doutrina espírita. E ele, na empolgação dos seus 17 anos, pergunta: qual é a primeira? E Emmanuel responde: disciplina. Qual é a segunda? Emmanuel insiste: disciplina. E qual é a terceira? Disciplina. A expressão disciplina, disciplina, disciplina nos chega à atualidade como um convite para que nós possamos buscar a contenção. E geralmente colocamos a disciplina num plano muito orgânico, material, físico. A gente costuma identificar a pessoa disciplinada, aquela que chega nos horários, a que não falta. Nas nossas reuniões espíritas, geralmente gostamos de disciplinar aquelas pessoas que não chegam no horário, são tidas como indisciplinadas. Isso realmente é disciplina, importante. Mas é disciplina no plano físico. Seria essa exclusivamente a disciplina que Emmanuel prescreveu a Chico Xavier? Disciplina de horários, de comportamento, em relação à frequência de centro espírita ou das atividades religiosas? Muitas vezes nós tomamos como sim. Mas se bem analisarmos e aprofundarmos a compreensão, o alcance do que Emmanuel quis dizer, a disciplina que ele prescreveu para Chico foi uma disciplina emocional, uma disciplina psíquica. Porque Chico tinha hora para começar o trabalho e não tinha hora para terminar. Ele ia até altas horas da madrugada. Se nós colocarmos o comportamento de Chico dentro da religião, ou na frequência às atividades religiosas, ele era um indisciplinado. Eu já vi pessoas que tentaram fazer isso, saírem do centro espírita às 4 horas da manhã e talvez por falta de oração foram assaltados. Aí passaram a encerrar o trabalho às 9 horas da noite. Mas esse é um plano muito material e fácil de atingir, curiosamente. No entanto, Emmanuel prescreveu a disciplina emocional, a disciplina dos pensamentos. Exatamente isso, e foi esse comportamento que deu estrutura ao médium de chegar ao final da vida e completar a missão para a qual ele foi talhado. Quando nós não nos damos a isso, nós nos perturbamos. Imagine o Chico indisciplinado psiquicamente, ele seria um tratado de psicopatologia. Ele teria todas as doenças mentais possíveis. E é exatamente por falta de atenção a esses pensamentos que temos, por falta de uma contenção daquilo que a gente pensa, deseja e faz, que nós abrimos porta para as perturbações. Sejam as obsessões, as influenciações espirituais, como também as perturbações de relacionamento. Porque ficamos excessivamente disciplinadores, mas com a conduta dos outros, e não com a nossa própria conduta. Então Chico, quando abraça a disciplina, era uma disciplina das reações. Certa vez fizeram uma pergunta a ele, mais ou menos assim: Chico, em que Emmanuel é em relação a você mais exigente? Se nós observarmos, a relação de Chico e Emmanuel sempre foi, segundo ele mesmo, envolvida em muita disciplina, rigidez. O Emmanuel sempre estava presente quando ele se dava a qualquer deslize. Então tiveram essa curiosidade: em que Emmanuel é para com você mais exigente? Ele deu uma resposta fantástica. Ele disse: no trato com as pessoas. Emmanuel, todas as vezes, diz Chico, que eu dou uma resposta ríspida para uma pessoa, ou sou desatento com a necessidade dos outros, Quando estou em preces, à noite ele chega e me chama a atenção. Eu fiquei imaginando o Chico daquele jeito dando bronca nas pessoas. Pode? Naquela sensibilidade. Mas é porque as pessoas, quando estão num plano mais elevado, observam-se mais. E aí aquilo que para muitos é pouco, para ele é bastante. E ainda é motivo de corrigenda. Então é a disciplina. Um dos primeiros passos para que nós possamos enfrentar a era da espiritualidade que se desdobra para nós nesse milênio novo. Vários estudiosos dos relacionamentos humanos passaram a utilizar a expressão ética como essa transformação de modo de viver, para não adentrarem especificamente a expressões religiosas que poderiam indicar certas preferências. Mas essa seria universal, porque é uma preocupação mundial na mudança do nosso modelo de viver. É a ética da contenção, que todos nós precisamos ter, a autodisciplina. Mas uma disciplina sem violência, quando nós nos observamos e lutamos todos os dias para sermos melhores. Mas se nós não observarmos-nos no jeito de ser e reagir, nós não vamos perceber o que precisamos mudar. A não ser que aconteça um derrame. Eu acho que muitos aqui talvez não desejarão a experiência da doutora Jill Bolteiro. Então vamos aproveitar a razão para desenvolvermos a intuição, que é a observação das próprias reações. O segundo nível de ética que todos estamos sendo convidados a adentrar é a ética em relação ao sofrimento. Porque Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. E aí costumamos fazer uma certa apologia ao sofrimento. Mas não basta sofrer. A questão é como nós sofremos. Porque existem aquelas pessoas que se habituam tanto a sofrer que quando não sofrem acham que está faltando alguma coisa. Certa vez eu encontrei uma senhora que tomou um antidepressivo por um ano. O médico estava naquela fase de retirar o medicamento. Ela já estava praticamente curada. Ela encontrou-se comigo e disse assim: Jacob, eu estou muito preocupada. Eu falei: por quê? Porque eu estou sarando. Eu falei: mas que bom. É, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ela não sabia o que fazer da própria vida. É porque a pessoa se habituou ao sofrimento. A pessoa não sabe viver sem problemas. Porque a pessoa passa a viver em função do problema. São aquelas pessoas que quando a gente cumprimenta, conta aquela história de todas as doenças que ela teve. E você encontra no outro dia, ela conta a mesma história. E você finge que está ouvindo pela primeira vez, para não ser delicado. Mas está doido para que a pessoa termine e você vai embora. Até que você descobre que o ideal nesses casos é você falar assim: oi, não pergunte como vai. O problema é como vai. Oi. E passa. A pessoa vai falar e não consegue, não tem espaço. E é interessante como as pessoas se relacionam com a doença, com o problema. Para fazermos uma análise bastante simples, vamos imaginar que uma situação que eu acho que todas as pessoas aqui enfrentaram, que entrou uma pedra no seu sapato. Acho que boa parte das pessoas teve essa experiência inusitada. Então, vamos colocar a seguinte situação: que você estivesse desejando um sapato, aquele sapato que você disse para você mesmo: o dia que eu comprar, minha vida vai ser outra. Você passa na vitrine, namora um par de sapatos, junta o dinheiro para a entrada, até que consegue adquirir o sapato e dividir o restante em 36 suaves prestações. Aí você compra o sapato e vai caminhar na Avenida Brasil. feliz, olhando para o céu, os pássaros. O dia fica mais bonito quando você realiza um sonho. E aí entra uma pedrinha pequenininha no sapato. E é curioso, quando a pedra entra no sapato da gente, a primeira sensação, a primeira reação é da gente ignorar a pedra no sapato. Não sei se vocês já perceberam isso. Só que quando você mais nega a presença dela, mais ela cresce. Daí a pouco parece que é um pedregulho desse tamanho, né? E aí é que começam, nessa comparação simbólica que estamos fazendo, a relação das pessoas com a doença, com os problemas. Então, o que a gente diz para a pessoa que está problemática, ou, nesse exemplo, com a pedra no sapato? O que seria indicado quando a pessoa reclama para você, eu tenho uma pedra no sapato? O que você deveria dizer? Olha, senta, descalça e joga fora. Não é assim? Mas boa parte das pessoas não consegue fazer isso. Exatamente por esse exemplo que eu acabei de dar. Se a pessoa joga fora aquela pedra, ela começa a sentir, ao invés de paz, um vazio. Tem gente que, quando a pedra desaparece, ela arruma outra e bota no lugar, porque ela passa a viver em função da pedra. Se levanta de manhã e calça o sapato, e não sei, epa, está faltando alguma coisa. E fica procurando até achar a pedra, porque a vida passou a girar em torno da pedra. E se você fala para a pessoa, olha, joga essa pedra fora, não posso não, porque é o meu karma. Se ela entrou no meu sapato, não foi por acaso. O acaso não existe na lei de Deus. Tudo é racionalismo. Ou então acontece com uma pessoa que, certa vez, falando esse assunto, me esperou do lado de fora do salão e falou assim, você não pode fazer isso. Eu falei, o quê? Acabar com os nossos problemas assim? Como não? Eu gastei grande parte, 15 anos de análise para entender os meus problemas. Você fala que joga fora assim? E o que eu faço com os 15 anos que eu paguei para o psicanalista? Porque nós nos acostumamos às dificuldades. Eu conheço a senhora que ela elege de cada vez um filho para resolver os problemas. Só fala naquele filho. Quando ela resolve a vida daquela, ela passa para... Ela tem 6 filhos. Então, 2 meses do ano para cada um, mais ou menos. E aí, ela passa o tempo. Porque ela não aprendeu a ocupar-se com outras coisas. A viver sem os problemas. Nós precisamos aprender a viver a vida. Observar que é natural ter problema. As pesquisas já mostram que a pessoa que vive sem problema, geralmente se deprime. É normal ter problema. Anormal é não ter problema. Nós precisamos das dificuldades porque ela nos amadurece. A questão é como nós nos relacionamos com o problema. Se nós nos sucumbimos diante da dificuldade, se temos uma visão pessimista diante do problema, aí aquele problema se tornou extremamente grave e não pode nos superar. Mas a visão otimista da dificuldade nos permite crescer, transformar a nossa vida. Então, não basta sofrer ou não sofrer. A questão é o nosso relacionamento com o sofrimento. Nós precisamos mudar o enfoque. A vida tem o colorido que os nossos olhos dá a ela. Se nós estamos felizes, tudo vai bem. Nós não vemos maiores dificuldades. Mas se estamos no estado algo deprimido, tudo parece extremamente difícil. Então nós precisamos mudar o jeito de encarar a vida. A esse propósito, eu não me esqueço de uma experiência narrada por Olavo Bilac, quando certa vez um amigo procurou para colocar uma nota no jornal. O amigo disse que tinha uma pequena propriedade e não conseguia vender. Então ele imaginou, eu vou lá no Olavo Bilac, ele é um grande escritor, vai fazer uma nota de jornal e eu vou vender a minha propriedade. O Olavo pediu então para que ele descrevesse, olha, a minha chácara é terrível. Eu não tenho condições de podar as árvores, elas cresceram bastante. Quando eu vou para lá no final de semana, os pássaros assentam, cantam logo de madrugada, aquele é um tormento, eu acordo cedo. Então eu não suporto. A casa foi feita numa posição tal que o sol bate logo pela manhã e aquilo esquenta bastante. Tem um córrego que passa por ali que quando chove não sei aonde inunda tudo. Pois não, eu vou fazer a nota no jornal. E fez uma nota mais ou menos assim. Vende-se uma aprazível propriedade, adornada pelas árvores mais belas e frondosas, onde as aves do paraíso fazem o seu ninho e cantam a música celestial toda manhã. O sol bate na janela, chamando para a vida, e à tarde faz a sombra carinhosa. A água com linfa pura de Deus percorre a terra. Publicou. Daí a poucos dias, ele ficou curioso. E aí, será que vendeu? Não vendeu? Buscou encontrar o amigo. E foi logo, vendeu? De jeito nenhum. Mas por quê? Depois que eu vi a beleza que eu tenho na minha mão, eu desisti de vender. Esquece, não bote mais no jornal. A questão é como a gente encara as situações que nós enfrentamos. E não aquilo que nós realmente vemos. A vida tem o aspecto da nossa emoção. Se nós estamos emocionalmente batidos, tudo é ruim. Estudiosos das relações sociais e psicológicas dizem que nós somos escravos das emoções, porque guardamos mágoa muito tempo, porque guardamos ódio muito tempo. Então não conseguimos nos desprender desses sentimentos. E isso nos impede a felicidade. Nós precisamos aprender a gostar das pessoas. E aí surge um terceiro nível de ética. A ética da virtude. Nós precisamos buscar a virtude. Buscarmos ser melhores do que somos. E para isso, nós precisamos conviver bem com as outras pessoas. A base da boa convivência é o que a psicologia chama de empatia. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar das outras pessoas. Isso é um exercício psíquico. Porque, na verdade, ninguém sabe o que o outro realmente passa. Ninguém sabe a realidade, mesmo entre casais dentro de casa. Quando a gente faz esse exercício de se colocar no lugar do outro, a gente imagina, mas isso já é bom. Porque a gente se diz, se eu estivesse no lugar da outra pessoa, eu estaria fazendo melhor ou pior. E aí nos tornamos mais compreensivos, porque vamos entendendo o jeito da outra pessoa viver. É o que está colocado na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Nós pensamos em caridade quando damos as coisas. Geralmente a gente dá aquela roupa que virou um verdadeiro trapinho. Quando não dá nem mais para limpar o chão, aí a gente doa. E doa ainda fica vigiando para ver se a pessoa está fazendo bom uso. Se não tiver, nunca mais doa. Então a pessoa fica observando. Esse plano de caridade é bom, porque muitas pessoas passam dificuldades. A doação de objetos. Mas qual o sentido da palavra caridade na visão crística? Como entendia Jesus? E os Espíritos dão a seguinte resposta. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. É um nível de caridade relacional. É uma caridade de convivência. De troca. E não de dar coisas. Esse é o nível elevado de caridade. E quando nós perdoamos, o perdão é um ato unilateral. A gente fica esperando o perdão da outra pessoa para perdoar. O perdão faz bem para quem perdoa e nós não precisamos da concordância da outra pessoa. O perdão é individual. Até no perdão a gente é caprichoso. Eu perdoo, mas nunca mais passo naquela rua. Se a pessoa estiver diante de mim, eu viro a cara. Isso não é perdão. Isso é capricho. O perdão é um esquecimento total. Para que a gente possa viver bem, a mágoa guardada por muito tempo cria distonias emocionais, contrai as coronárias e te predispõe ao infarto, ao derrame. a ruptura de um vaso sanguíneo. Então nós precisamos gostar de gostar. Nós precisamos aprender a ser conduzidos pelo lado direito do cérebro, além do esquerdo, não perdermos a razão, mas observarmos que temos também emoção, desenvolver a intuição, que é o grande sentido. A intuição se desenvolve pela observação do que pensa, do que faz, e aí aquela voz interior do seu guia espiritual. Porque eu vou dar uma notícia para você: todo mundo tem guia. Geralmente a gente pensa que só o Chico tem guia, né? Porque conversa com Emmanuel. O guia fala conosco todos os dias. Claro que cada um tem um guia de acordo com a própria evolução, não é? Mas todos temos os nossos orientadores. E estão do nosso lado nos estimulando. A questão é de fazer um silêncio interior para ouvirmos a voz que fala em nós. A voz das emoções elevadas. E outra coisa que nos diferencia de Chico é exatamente isso. Ele obedece o guia. E a gente, em geral, não obedece. Somos, então, conduzidos pelas emoções e não nos damos às virtudes. E a gente, se prestar atenção, a gente ouve aquela voz interior. E aí vamos conseguir desenvolver a virtude, a disciplina emocional, a atenção carinhosa. Nós passamos por uma experiência certa vez. Eu estava em Brasília ministrando um curso, e a universidade que nos convidou nos colocou num hotel extremamente elegante. Fiquei com medo até de entrar no hotel. Tinha dourado para tudo quanto é canto. Terminei a aula, um dos módulos, no final da noite, me aproximei, depois da refeição, de um bar para tomar o café antes de subir para o quarto. E aconteceu algo interessantíssimo para mim naquela oportunidade. Quando eu servi o café, uma voz falou assim na minha cabeça: bota pinga no café. Eu achei aquilo tão engraçado, eu falei: meu Deus, eu não sabia que a gente podia pôr pinga no café. Eu que não bebo. Então fiquei assim, imagina eu botando pinga no café, eu vou e volto para Goiânia hoje à noite, a pé, correndo na estrada. Né? Aquilo devia dar uma agitação imensa. E quando eu estava nessas reflexões, eu não observei, mas do meu lado havia uma bandeja com uma garrafa de pinga e vários copos para as pessoas degustarem, servirem. Não? Quando eu olhei, eu percebi a presença da entidade. Aquilo foi uma voz que me falou, mas na verdade foi a sensação, o desejo da entidade que estava próxima da bebida beber. Como aquele tipo de tentação não me agrada, porque a gente cai naquilo que gosta, naquilo que tem hábito. Como eu não tenho hábito de beber, aquela foi fácil, né? Se fosse outra coisa qualquer, talvez não conseguisse. Então, eu observando a entidade, tentando estabelecer um contato psíquico, talvez para me acalmar e ela mesma, imediatamente aproximou-se um senhor, e aí o espírito já não queria mais nada comigo, porque o obsessor é assim. Enquanto a gente dá atenção, ele fica. O dia que não dá atenção, ele vai embora, vai procurar outro. A pessoa aproximou-se, serviu, e ele chegou junto e bebeu. E falou uma segunda vez: bebe mais um. Ele serviu, bebeu o segundo. Bebe mais um, ele bebeu o terceiro. Bebe mais um, bebeu quatro cálices. Eu tinha desmaiado no segundo. Bebeu quatro cálices de bebida alcoólica. E se foi, e a entidade ficou ali, ao lado da garrafa de bebida alcoólica. Eu achei aquilo interessantíssimo. Porque, na verdade, nós conseguimos perceber que a sintonia está aberta a todos nós. Nós estamos num mundo de mentes, de emoções e de pensamentos. E captamos pensamentos de encarnados e de desencarnados. Normalmente a gente pensa que a gente capta pensamentos só de desencarnado. Nós captamos muito mais pensamentos de encarnado do que nós imaginamos. E a gente pode perceber uma situação simples. Aquela pessoa que está sentada do seu lado, você vai falar alguma coisa, a pessoa fala primeiro. Houve um contato telepático. Os casais que vivem muito tempo, as mães têm isso em grande quantidade. Então, como nós vivemos num mundo de pensamentos e de emoções, precisamos prestar atenção no que pensamos e não acolher o desejo, e não acolher a raiva e a emoção, até que um dia nós possamos atingir aquele nível de doação ou de entrega, de renúncia, anotada por Francisco Cândido Xavier. E lhe prestamos nesse instante uma sincera homenagem quando ele, narra um dos seus biógrafos, Adelino da Silveira, estava atendendo na Casa Espírita da Prece e teve que se afastar por problema de saúde e passou a atender as pessoas em casa. Mais tarde, ele voltou ao centro até que desencarnou. Mas por muito tempo ele atendeu as pessoas em casa. Ele abria as portas da casa dele uma vez por semana. O Chico dizia que gostava muito de conviver com as pessoas. Ele gostava de falar com as pessoas, de estar junto com as pessoas. Então Adelino da Silveira disse que naquela noite ele estava ao lado do Chico e por certo tinham mais de 3 mil pessoas numa fila em torno da casa do médium esperando a hora de cumprimentar. A fila começou, o Chico estava muito doente, mas mesmo assim, aquele cumprimento rápido, a fila quase que empurrada, muita gente. Então, quando estava perto da meia-noite, depois do Chico estar atendendo há várias horas, debilitado, o Chico, que nunca tinha feito uma pergunta a Adelino, segundo ele mesmo, parou, virou para o Adelino e perguntou: "Eu não entendo, meu filho. Por que essas pessoas todas vêm aqui?" O Adelino ficou muito surpreso. Primeiro, pela pergunta que o Chico havia feito. E segundo, uma pergunta de resposta tão óbvia, não é? Seria a resposta, e quase ele deu essa resposta, por causa de você, Chico. Mas quando ele foi dar essa resposta, ele lembrou-se da sensibilidade do médium. E sem pensar, disse: "Ah, Chico, essas pessoas todas vêm aqui porque elas querem encontrar Jesus." O Chico balançou a cabeça assim, continuou a cumprimentar. E foi ele, Adelino, que ficou pensando a resposta impensada que deu. Ele falou: "Mas é verdade. Todas as vezes que nós nos aproximamos da casa religiosa, todas as vezes que ouvimos uma preleção, lemos um livro, fazemos o bem a alguém, nós estamos querendo encontrar Jesus. Há como que uma saudade dentro de nós daquelas tardes singelas em que Jesus sentava-se ao lado do Tiberíades e conversava com as pessoas. Jesus estava à distância de um braço, como o caso daquela mulher que tinha uma hemorragia que durava mais de 12 anos. Ela tocou a túnica de Jesus e foi curada. Jesus estava à distância de um braço." Adelino ficou refletindo naquela situação e observando a dedicação do Chico. Todas as pessoas que aproximavam o Chico beijavam as mãos, porque o Chico é que beijava a mão da gente, a gente retribuía por carinho beijando-lhe as mãos também. Ele, com mais de 80 anos, doente, e atendendo, beijando as mãos de todo mundo naquela noite. De tanto ele beijar as mãos, os lábios estavam ressequidos e feriram, e foi ficando a marquinha de sangue na mão de todo mundo. E quando era mais ou menos 3:30 da manhã, ele ainda atendendo as pessoas, o Adelino observou a fila e pensou: "Ah, mais ou menos uma hora e pouco deve acabar essa fila." E não aguentou, virou para o Chico e disse: "Chico, por que você beija as mãos de todo mundo?" O Chico olhou para o Adelino e disse: "Ah, meu filho, é porque eu não consigo me abaixar para beijar os pés deles todos." Muito obrigado.